Isso da Casa Edson, Rio de Janeiro. Anda o querosene numa viva roda, por causa da moda que veio de Cuba. E o mosquito agora está condenado a gemer coitado na velha suruba. Cozinheiro Lorde, gente pobre ou rica, dizem que ele morde, dizem que ele pica. Boa gente afirma que uma picadela, a febre amarela facilmente expande. E o pobre mosquito, juntas na aleluia, vai tomar na cuia como gente grande. Até minha sogra, que toda se pela, livrar-se não logra da tal picadela. Até minha sogra, que toda se pela, livrar-se não logra da tal picadela. Cidadão pacato, cabra de restolho, abram bem o olho, olhem o zum-zum. Que o tal curicinho de pança rajada não respeita nada, fica em qualquer um. Donana Trancoso, Ario sempre fica e diz que é gostoso, se acaso ele fica. Donana Trancoso, Ario sempre fica e diz que é gostoso, se acaso ele fica. Diz o mosquitinho para a mosquitinha, companheira nossa, vamos passear. Deixa de lambança, não me torne o caldo, que o doutor Osvaldo lá nos vem pegar. Marocas Benfica, boa rapariga, diz quando ele morde, incha-lhe a barriga. Marocas Benfica, boa rapariga, diz quando ele morde, incha-lhe a barriga. Meu compadre, quem gosta de picadela de mosquito é minha sogra. É doida por isso.